Centro Recife, 13325, Alterne 1288. Bom dia, Solução Salvador, aqui é o Azul Alfa e aqui é Cor. Prossiga, Eco. Eu peço autorização de reboque do Pátio 3 até a posição 2, Pátio 1. Pátio 3, posição 2, autorizado, mandando tudo com certeza, porta terra, Eco. E aqui é Eco, seguinte, obrigado. Autorizado a decolar, senhor. Pistão no 7, vento 130 graus, 079, ajuste no 0, no 4, objeto 6749. Eu decolar, objeto 6749. 749, chame o centro Recife, 133-25, alterne 1288. 3325-288, bom dia, web 6749. Alcinha Queco, confirma o término de reboque, o portão 02, muito obrigado aí, tenha um bom dia. Sim, Checo, obrigado, bom dia.